tantas vezes apagar teus sonhos. Já armaram emboscada pra lançar você no chão. Você olha e não vê amigos, alguém que te dê a mão. E nas horas sempre mais difíceis, só te resta solidão. Nessas horas só Deus mesmo em tua companhia. Entender o porquê de tantas lágrimas frias. Ele vê cada humilhação que o mundo te causou. Ele fala pra você, irmão, estou findando essa dor. Pra te dar vitória, pra te dar vitória. Sem ser campeão, pra te dar vitória, pra te dar vitória. Ele muda o tempo, põe tudo a teu favor. E até quem duvida vai cear contigo. Em uma mesa de fartura, de doçuras, rodeada de muitos cristais. Em uma mesa de iguaria, de alegria, de bonança, você vai sentar. Em uma mesa de destaque à frente dos seus inimigos, Deus vai colocar você pra te dar vitória. Em uma mesa de fartura, de doçura, rodeada de muitos cristais. Em uma mesa de iguaria, de alegria, de bonança, você vai sentar. Em uma mesa de destaque à frente dos seus inimigos, Deus vai colocar você pra te dar vitória. Vitória, pra te dar vitória. Se ele falou, ele vai cumprir. Quem te prometeu, não tarda, não falha. Vem na hora certa. Pra te dar vitória, pra te dar vitória. Se ele falou, ele vai cumprir. A noite vai embora, é chegada a hora de você sorrir. Rodeada de muitos cristais. Em uma mesa de varia, de alegria, de bonança, você vai ser.